respira. É ó família. Na mesma batida, o Brasil na sintonia. Um salve pro mundão, na paz população. Em qualquer lugar, só chegar com educação. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo dispara a tina. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo te parasita. Quebrada me inspira. É ó família. Na mesma batida, o Brasil na sintonia. Um salve pro mundão, na paz população. Em qualquer lugar, só chegar com educação. Mas demorou, considerou, com o rap nós tricou. Não brincou, representou e o sofrimento derrubou. No dia a dia fortalece, incentiva sabedoria, educação. Nas ideias positivas, no debate. Estilo livre, beat estrada, sem massagem. A causa é grave, sem maldade, alta vontade. É desse jeito, eu vou que vou, muitos desacreditou. Aonde nós chegou, os humildes considerou. Faz a breza. Conosco é sem pressa, a perfeição é a meta, a ideia é sempre correta. Frente a frente, em frente, de forma inteligente. Abre a mente, conflito aparentemente descontente. Milhares de parentes, disfarce da serpente. Traição e distração vai ficar longe da gente. Dropeste, dropeste, dropeste. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo desbaratina. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo te parasita. Quebrada me inspira. RZO família. Na mesma batida, o Brasil na sintonia. Um salve pro mundão, na paz população. Em qualquer lugar, só chegar com educação. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo desbaratina. RCMA, Idris Fantasica. O pesadelo te parasita. Quebrada me inspira. RZO família. Na mesma batida, o Brasil na sintonia. Um salve pro mundão, na paz população. Em qualquer lugar, só chegar com educação. Acalma alma, o coração. O mundo desaba em sua volta. Revolta, por tanta não falta. Com calma, resista, confia, é a vida. A mente assassina também tá tranquila. É desse jeito, eu vou que vou, muitos desacreditou. Aonde nós chegou, os humildes considerou. E faz a preza. Conosco é sem pressa, a perfeição é a meta. A ideia é sempre correta. A praga, a cura, a senha, descubra. Na sombra se limpa, a nota que é suja. Vaidade e imagem, não é malandragem. O morro, a rua, a favela, humildade. Dropeste, dropeste, dropeste, dropeste.